3 e 5, 2, ali mantém, que eu espero um lugar. Sete, solo, aluno 3, livre direito, taxi alfa, reporta 7-10. Livre direito, taxi alfa, reporta 7-10. O F-897, taxi alfa, quilo para parte 3, atento ao sinalizador. Para 3152, 110 graus, 119, autorizado a decolar. Boa noite, telefone. Ligou o 896 para estabilizar, tem o campo a vista. 896, na torre 1-9-3-9-9-5. 1-9-9-5, obrigado, bom dia. Controle Salvador, 3152, decolando para o Cajão Maracaju, cruzando 1700. 3152, contato radar, sinal 330, saída da Puca. 330, a saída da Puca, tá 3152. Cabe travado, 896. Autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 119, gol no 896. Autorizado pouso, gol no 896. Bono 7-4, Aracaju, 230, tô autorizado, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, oceano 5047. 230, Aracaju, Puca, Caju, economia Golfinho 77, 50, 47, eu transformo 1935, bom correto, nível 230, reporte inspeccionar Golno 714. Confirma? Confirmando, nível 230 tá autorizado e reporte inspeccionar Golno 714. É, 230, deixa eu mandar pra você. Golno 896, Solo Juno 9, Libra direita, Axi Alfa, Juliette, portão 05. Direita, Alfa, Juliette, portão 05, Golno 896. 7-4, puxa, treinamento, portão 2. Autorizado, puxa, treinamento, contato, turno 7-4. Fica à vontade. Salvador, voo no 9-9-4. Salvador, 9-9-4. Ok. Salvador, voo 994, 1935. Autorização pode ser com a senhora para Maceió, nível 360. 350. Qual o setor que se encontra? No gate 3. Solo, confirma. Isso, eu chamei, mas mandaram chamar vocês aí para autorização de tráfego. Não entendi, mas... Aguarde, vamos coordenar com a torre. Tá bom. Voo 994. Foi instruído chamar a torre, frequência 198.95. Ok. Foi, Salvador, voo 994. Voo 994, bom dia, quanto cota? 350 Maceió, autorizado, via perigo 58, decola a pista no zero com a esquerda, sai da PUCA, no Caju, controle 1-9-35, acena 5055. Autorizado para Maceió, nível 350, decola a pista 1-0, aerolíneo do toque Luiz 58, PUCA, Aracaju, PUCA Caju. E o transponder 5055, controle 1935. O atendimento está correto, a porta puxa. O 994. Tá certo. O táxi com 7-1-4, 1-2-3, alterna Recife, 2:15. Está autorizado o táxi da direita, a porta não espera do 1-0 pronto, com 1-7-1-4, que liga 1012. Então, a porta espera pronto, 1-7-1-4. Bono 7 no 4. Bono 7 no 4, 100 graus, 069, autorizado a linha da cola 5. A linha da cola, 7 no 4. No 4, decolou 31 no controle, 1 no 9, 135. 19:35, 7 no 4, até a volta aí, um bom domingo. Controle Salvador, boa noite, é o gol 17 no 4, decola na escuta. 1714, contato radar, perfil 230, perfil Fuca. 230, perfil Fuca, gol 17 no 4. Gol 714, chama Recife, 1225, decimal 45. 72545, gol no 714, bom domingo, até logo. No 994, manda autorizado o pushback, você não é portátil. Boa noite, acione identificação, voa direto Duna, 2 mil pés com 1012, reporta localizador. Boa noite, direto Duna, 2 mil pés, 1012, reporta localizador. Salvador, bom dia, gol 1896. Informação Charlie, nível 370, João Pessoa. Gol 1896-370, autorizado João Pessoa, via previsto 58. Colapso estando zero com vestida, saída Puca, transição Caju, controle 1-9-35, assina 5057. Nível 370, pela APV 58, decolando da pista 10 com curva esquerda, Puca Caju, 119.35, transponder 5057, gol 1896. Tá correto, eu posso estiver acionar gol 1896. Semana pronto, 1896. da porta, 2:10, estamos tomando. Lado do táxi, direita, porta ponte para 10 ponto, que negar 1012, corno 994. Bom dia, sem identificação, vou direto Duna 3, meu pé, comigo 2. Direto Duna 3, meu pé, comigo 2.